199 direção a 8. Entendeu que é o 360 para Galeão, pela Uber pelo 10, saída é a VIMAP pós-múbito, decola da El com transição Leda, 5555 transponder 198, é o controle, gol 889. Bom, 1889, a rota prevista é o peso 110, após de mapa, direto Lúvido, direto Palmeceno, de acordo com a rota prevista no plano de voo, saída da El, Leda, Bridge. Ok, se puder repetir com mais pausado, porque a navegação que eu tenho aqui é outra. Então, a da El, Leda, é previsto, o peso 110, confirme os outros pontos. Saída da El Leda após Bridge. A rota prevista, Upper Zulu 10, após SMAP, direto Lúvito, Vima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Direto Barbacena, após de acordo com a rota prevista no plano. Ok, de acordo com o plano de voo, Upper Zulu 10, saída da El Leda, direto Bridge, SMAP, Lúvito, após Barbacena. Transponde 5555, controle 198, gol no 889. Gol no 889, protegimento correto e após pronto para posicionamento. Reportando. Solo 3662, despegue. Para 3662, coordenação com equipe de solo, reporte para táxi. Passaria 2224, solos 47, direito no 219. 219, boa. Solos Salvador, passaria 2224. Passarinho 2224, autorizado táxi via Alfa Quilo para a posição 02 no pátio 3. E aí, essa parte 3. O nome é 04, complete, final do procedimento ILS Actuation, Mitoi, 1 no 8, 9, 5. Patango Mike Eco Yankee, vai na proa de Mari para a chegada Mari, ajuste em Salvador no 0 no 0, reporte no poder desse. Mike é Guian, que desça para nível de voo 050. Boa noite, Trip 5216. Trip 5216, informação em curso. É Whisky, está pronto para cópia? Estou pronto para cópia, senhorita, mas há possibilidade do 130 para Aracaju sair da Conte? Trip 5216, tenho pré-aprovado 190, deseja modificar? Por gentileza, senhorita. 5216, aguarde coordenação com o centro. Muito obrigado. Solo Lucan 3662 com 163 a bordo, 2h40, operando Fortaleza, está pronto para o táxi. Lucan 3662 autorizado, táxi via Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, chamamento e frequência 118, decimal 95, altímetro 1010. Índia e Alfa 1895, 1010, 3662, obrigado. Sané 6313, tráfego que o precede, mantém 1930 de ground speed, está a 8 milhas do senhor. Tá 3858 em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. TRIP-5216, pronto cópia? Pronto cópia, TRIP. TRIP-5216, autorizado Salvador para Aracaju, o nível autorizado é o 130. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5561 e o controle 119.8. A saída é a Conde. Teste autorizado 130 para Aracaju, decola do 10, curva à esquerda, saída Conde. 5561 no transponder, 198 controle. Trip 5216, pátio 3, reportaremos quando pronto para puxa acionamento. Trip 5216, cotejamento correto, aguardo o reporte para puxa acionamento. Obrigado. Autorizado. Afirma. 3662, ali mantém 10. Ali mantém 3662. Escuta, Trip. Trip 5216, corrigindo, o transponder é 0264. 0264, obrigado. Boa noite, Xanel 6313, vai passar o externo estabilizado. Boa noite, Xanel 6313, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Voo no 604, solo 53, direito no 219. Direita, 1219, pela 604. Só um instante, aguarde coordenação. Yankee na escuta? A torre informou que fica no pátio 5. Tia decolagem número 0, tá 3662. Solo Salvador, Guaramel 04, Alfa. Bom, no 604, prossiga o táxi via Alfa, é ponte antes da Juliette. Alfa, é ponte antes da Juliette, 604. VIP 5591, via chegada bom, se desça para nível de voo 060, ajuste 1090. Ponte 060, para 060, mais 8, boa noite, P3662. Solo Salvador, Bono 889, pushback e acionamento, portão 8. Bono 889, em coordenação com a equipe de Solo, reporte para táxi. Reportado. Salvador, boa, TAM 3662, 1300, TAM 3662, contato radar, saída PUCA, SUV e mantenha 370. PUCA no 370, 3662. TAM 32258, está com 568 a bordo, com 3 horas e 40, alterando João Pessoa. TAM 3258, confirme somente pessoas a bordo? 68. TAM 3258, autorizado táxi, está no ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre, vai conhecer 1 no 8, decimal 95, altímetro 1090, bom voo. No 3, solo 57, direito no 2 e no 9. 19. Chana 63, no 3, autorizado táxi, atentando para o tráfego Boeing 737 da Gol, livrando na Alfa, correção, prosseguindo táxi na Alfa, dê passagem ao mínimo, após prosseguir o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Não, já passou, não tem como ele passar. Gente, Chana 63, no 3. Continue o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. De nada, Gol. Nada, bom, Gol. Alô. Passarelo 2224. Informação em curso é o WISC. Aguarde um minuto, procura. E na escuta para as duas vezes. Passarelo 2224, confirme radial. Quero manter para o destino. Lotar após o Whisky 1 até Paulo Afonso, após direto de Juazeiro. Sente, passarei do 2224. Juliette, vou acionar 63 na 3. Vou acionar 63 na 3, prossigo o táxi via Juliette para o gate 04. Estou 090 graus no nós. Consegue para o 02, gol na 04. Puxa, acionamento, parte 3. VIP 5216, enquadrando com a equipe de solo, reposte para ataque. Gente, obrigado. Solo, Salvador, voo 889, WhatsApp, alterna campina, 3 horas e 23 de autonomia. 889, autorizado o táxi, via Pate 1 no Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre frequência 1-8-95, altímetro 1090, confirme somente a alternativa. Alternativa vai ser campo 3:50. Autorizado Pate 1, Índia Alfa, nova chamada, torre 1-8-9-5, 1-8-8-9. 1-8-8-9, cotejamento correto, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Tipo 5591, reduza para 2109, número 2 na aproximação. É, para reduzir 2109. Tango Mike Evian, considere a restrição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1090, autorizado final de procedimento ILS X-Way, após abrisado. Controle, boa noite, Altan 3858, decolado na sua escuta. Altan 3858, boa noite, contato radar, saída Momo, submantenha 370. 370, Altan 3858. Economia 4 horas, alterna Salvador. Trip 5216, autorizado o táxi até o ponto de espera via Pate 1 Uno Indy Alpha. No ponto de espera, chame a torre frequência 1-8-95, altímetro 1090. Sente via Pate 1 Indy Alpha, 2895, quando pronto. Trip 5216, obrigado, bom trabalho a todos. Salvador, vou 1889, ponto de espera 1-0, pronto, boa noite. Boa noite, 1889, a linha decola no 0, vento 080 graus, 14 mais. A linha e decola da 1-0, vou 1889. Salvador, trip 52, ponto meia, próximo ponto de espera pronto. 5216, observe o início da rolagem do Boeing da Gol e mantenha após. Após o gol, a linha e mantém, 5216. 3858, tráfego 2 horas 20 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 1110 para nível de voo 060, Alfa Tango 72. Gente do tráfego, 3258. RIP 5591, no tráfego 1 hora, 19 milhas, rumo oeste, passando o nível de voo 065 em subida. Airbus 320. Ok, 5591. Dado 90, decola da 1-0, curva esquerda, subida fonde após o Juazeiro, transponde 567, o 2224. Passarejo 2224, decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda, saída Conde, após direto Juazeiro, confirme? Afirmativo, subida fonde após Juazeiro, confirme. Passarejo 2220, protegimento correto, é ponte pronto para puxar o estacionamento. Deixa eu mandar, muito obrigado. 289 copiou a torre. 662, já no centro Recife, 126, decimal 85. 685, boa noite. Uno 889 na escuta da torre. Trip 5591, desça para 4000 pés. Permaneça ajuste. 4.010, 5591. Agora Salvador 1889, gol. Gol no 889, contato radar, saída da Leda Bridge, submantenha 360. 360, Leda Bridge, gol 1889. Então 3858, informo que o tráfego foi superado. Passa nível de voo 085 e descida para 4000 pés. 235, chegada bom, fideza para nível de voo 050, ajuste 1090. Azul 4235, mantenha o perfil de chegada. Trip 5591, reduza para 1709. 1709, 591. Salvador, muito boa noite. Trip 5216, decolou na sua escuta. Trip 5216, acione código transponder 026, correção. Contato radar, saída Conde, submantém 130. 130, autorizaria a Conde da presente? Trip 5216, mantenha o perfil saída. Sendo perfil, obrigado. De 4000 pés, no sentido no avião. Trip 5591, desça para 2000 pés, ajuste 1090. 2010, 5591. Trip 5591, vetoração para sequenciamento. Mantenha a proa 215, limitado pelo QDMIC 110 de Simbra. Mantenha a proa 215, limitado pelo QDMIC 110 de Simbra. Trip 5591, o tráfego que o precede, passa a posição Duna, mantém 140 de velocidade indicada, Charlie 208. Controle o Mike Atene sobre zona final. Abatango Mike Eck Yankee, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95. Pessoal, Salvador, muito boa noite, estou passando com o Mike Yankee. Que é o Yankee, prossiga. Está estabilizado na final do... da 1-0. Gente, Mike Echo Yankee, livre pouso 1-0, vento 08, 0 graus, 1-2 nós. Livre pouso com Mike Echo Yankee. Mike Echo Yankee, reporte baixado e travado. Tem que pouso fixo. Ah, ok, desculpa. C5591, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, reporte estabilizado, 5591. Bom, no 604, informação em curso é a UISC, está pronto para cópia? Está bom, no 604, autorizado do Salvador para Fortaleza, via do Pesulu 19, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, nível autorizado é o 370, saída Momo, transição Froti, transponder 5564, controle 1119-8. Autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5591. Foi Yankee, vento 08, 0 graus, 1-3, nós. Gente, obrigado. 604, cotejamento correto na posição 2, reporte para ataque, correção para posicionamento. Reporte para 604. Vou no 889, chão centro, resiste na frequência 125, decimal 1. 251889, boa. Boa. Trip 5216. Trip 5591, confirmo. Não, 5591 não chamou não, mas pode aproveitar e informar que está estabilizado o visual. Trip 5591, complete final do procedimento de ILS Actuation, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Trip 5216. Eu sigo, Trip 5216. Por gentileza, poderia coordenar com o controle Aracaju, após a posição Conde, voar direto na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo? 363. 363, sim. Obrigado. É com Índia, fala 114, direito no 219. Direito no 219. Falou, muito boa noite, papai. Como é que é aqui? aqui é a Cuiang, confirme o site para o Coerataxi Centro. Siga o táxi via Taxiway Delta, aguarde antes da Alfa para levar a pista e confirme o pátio para o Coerataxi Centro. Calibrando a pista pela Delta, da Alfa, por favor. Vai pro voo a mais tempo, Pátio 5. Gente, Maika Kian, que é autorizado táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, após prossegue via Taxiway Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chame para cruzamento da pista no site. Obrigado pela Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, chamará para cruzamento da Quebec. Negativo, prossegue o táxi após o Taxiway Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame para cruzamento da pista no site. Tamará na Quebec para cruzamento. Tamará antes para cruzamento. Gente, Mike Kank. Trip 591 90 090 graus 129. Certo, obrigado. Azul 4335 pode prosseguir ao 040, certo? Azul 4235, desça para 2000 pés, ajuste no 090. Autorizado final do procedimento LSXV, responsabilizado. Com 190, desça 2000. Reforçará estabilizado no LSXV 4235, da Azul. Trip 521 no meio, controle. Na escuta, prossiga. O Trip 521 no meio tem condições de curvar à esquerda até interceptar 250 de Aracaju? Negativo, tem condições à esquerda 250, interceptar radial. Ok. Voo no 076, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1091. Aqui, Anki, autorizado cruzamento da pista 1735, táxi até o pátio 5. Repórter livrando a pista. Tá bom.

1895, vai chamar 4235, boa noite, obrigado. Boa noite, bom povo. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, final 10. Boa noite, azul 4235, livre pouso 10, vento 090 graus, 109. Livre o pouso na 10, azul 4235. Para o táxi com 6070 POB, com 6 horas e 30 de autonomia, alternando Fortaleza. 2224, autorizado no táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre, frequência 1 no noite, 1895, altímetro 1011. E 1895, ponto de espera. 104, foi estacionamento, posição 02. Confirme para a torre, condição para o solo. Bono 604, estacionamento 02. Bono 604, aguarde, mantenha a posição para puxar o estacionamento. Aguarde. Azul 4235, autorizado táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3, posição 05. Alfa Quilo, Pátio 3, 05. Bom, no 604, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do TR-72 da Trip da Passaredo. A sua retaguarda é posto para táxi. Passaredo livre, é posto para táxi, na 04. Salvador, boa noite, parceiro 2224, pode esperar pronto. Parceiro 2224, Alinda, colono 0, vento 070 graus, 119. Decora sim aqui o 224. Equipe 52165, sim, serviço radar terminado, 66 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantenha o no 30, chame Aracaju na frequência. Correção, mantenha a escuta do controle. Boa noite, funcionário 6313. Confirme quem chamou o solo. Funcionário 6313, boa noite, vai estar mantendo isso. Oxenê 6303, boa noite, informação Wish, confere, aguarde um minuto para cópia. Confirmação. 6313, autorizado Salvador para Guarulhos via Anfezulu ou Nomeia após Belo Horizonte, após direto Trivia, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 360, decola da pistola 0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta Anfezulu ou Nomeia. Transponder 5574, controle 199 de 8. Autorizado conforme Guarulhos, no 360. Vai de Upper Zuluno 0 até BHZ, depois Trivia com Porsche. Primeira curva direita, decolando da 10, da EL, da Bridge, 574 e 198. 6313, cotejamento correto, é Porsche Francis para puxar acionamento. Camarão, obrigado. As autorizadas final do procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado, ajuste 1091. 1-0-1-1-2000, autorizado ILS X-Way da 1-0, chama estabilizado com 1-0-7-6. Controle Salvador, boa noite, o Passaredo 2224 na sua escuta. Passaredo 2224, contato da saída Conde, submantenha 1-9-0. E 1-9-0 na Conde, gente. Controle Salvador, TAN 3398, centro da informação aí. TAN 3398, confirma. Afirmativo 3398. TAN 3398, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1091. 050 na mar, 3398. Trip 5216, serviço radar terminado, 77 milhas, nordeste do VOE Salvador, chama Aracaju na frequência 120, decimal 3. Clipe 5393, confirme o nível copiado? 190. Clipe 5393, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Pode dar. Possível uma proa mais próxima, hein? Pelô, então, né? Ciente, Clipe 5595, aguarde. 3 horas e 25, recife. 1604, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, eu chamei a torre frequência 1 no 8, decimal 95, altímetro 1001. Confirme somente pessoas a bordo. 184 a bordo, livre táxi via Índia, ponto de espera 1895, com 1011, 1604. Número 298, via chegada a mar e desça para nível de voo 060. Ajuste 1-0 no 1. Despacho Salvador. Bruno 076 estabilizado. Bruno 076, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre. 1 no 8, decimal 95. 1895, Bruno 076. Torre Salvador, boa noite. Bruno 076, ILS X-Ray, 1 no 0. Boa noite, Bono 076. Livre pouso, 1 no 0, vento 080 graus, 1 no 0, nós, check trem. Autorizado pouso, pouso reportará a baixa do cavalo. Do 4298, ciência da solicitação, aguarde o Serra Vitor 366. Gol no 604, após a passagem do trato na final, ali mantém pistão no zero. Após o trato, ele mantém no zero, gol no 604. E Salvador é o 2224, Passaredo, solicita para de Juazeiro. Passaredo 2224, mantém a proa. Mantém a proa 065 por 30 milhas devido a tráfego no setor nordeste, mantendo o nível de voo no 40. Ok, então estamos voando Conde, então para a direita 065, é isso? Afirmativo. Passaredo 2224, tráfego 11 horas, 37 milhas, rumo oeste, mantendo o nível de voo no 40. Alfa Tango 72. Ok, ciente, o 24. O tráfego dele é o 3595 que poderá iniciar a descida agora. Controle Salvador, é o 3595. 3595, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 0. 4 mil no 0 no 0, 3595. Controle 3398, por favor, na proa de Duna. Não, 3398, mantenha o perfil de chegada. Então, 3398, desça para 2000 pés, ajuste no 090, autorizado o final do procedimento ILS Actuê, reforço habilizado. Então, 3398, reforço habilizado. Reforço, estará estabilizado, 3398. Voo no 076, solo 37, direito no 219. 219, bom. Voo 1076, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette para o Gate 02. Alfa Juliette 02, voo 1076. Chebeck, acionamento Oceania 63, ano 3, no 4. Oceania 63, ano 3, aguarde para o estacionamento. Na escuta. 3 mil pés, ajuste 1090. Ah, obrigado, após o tap então 366, 1010, descendo para 3000. Obrigado. Contra de Salvador, boa noite, Rio, Funcionário 72. Tem que informação, Vitor. Rio 5972, retoração para sequenciamento, mantenha a proa 240, limitado pelo QDMIC 120 do de Simbra, desça para nível de voo 080, ajuste 1090. Mantendo a proa 1-0 até a Araguenete 1-2-0, Simbra, descendo para 080 com 1010, Rio, Funcionário 72. Boa! Los 39, chame o controle 1-1-9-8. 98, boa noite. 4, reassuma a navegação, autorizado direto, Juazeiro. Ok, o voo da esquerda foi de Juazeiro, 2224. Controle Bruno 604, passa 1300 pés. Bruno 604, contato radar, saída Momo, sub mantenha 370. 370 na Momo, 04. E o 5972, reduza para 2309. Reduzirá para 2309, e o 5972. Controle Salvador, o trip 5515 vai ter de reduzir o 70 bar? Trip 5515, reduza para 2109, número 3 na aproximação. Ok, reduzindo a velocidade para 10. O 595 desconsidera a instrução, mantenha a velocidade para a sequência. Quem mantendo a velocidade? Continuando o ajuste em Salvador, 1011, 1010. 1-0 no 1. Confirme o controle? Obrigado, Wolf. 305, acione identificação. Estabilizado 3398. Não, 3398, complete final do procedimento ILS X-Way, chame Torre. 118, décima 1895. Azul 4298. Autorizado o CA Vitor 366, desça para 2500 pés. Reposto estabilizado. 366, 2500 para o Azul 4298. Obrigado. Livre pouso no zero, vento 08, 0 graus, 1 0 9, cheque 3. Baixada e travada, livre pouso no zero, 3398. Total 9907 com a UI. Total 9907, via chegada bom, fidesa para nível de voo 090, ajuste 1090. 1090, desce para o 090, da bom fio, total 9907. Voo no 604, tráfego 3. Confirme? Voo no 604, tráfego 3 horas, 1,6 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 080 para 4.000 pés, Alfa Tango 72. Obrigado, Cotão. Vai passar o 90 agora, o 04. Controle. Não, 3305, mantém o perfil de chegada, número meia dúzia na aproximação. 142 a bordo, com 3 horas de 50, alterno galeão. Fechando 6313, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia. Não pode esperar, chame a torre frequência 1-8, decimal 9, sem altímetro 1-0-1. É, boa noite, muito obrigado. Fechando 6313. Obrigado, bom trabalho. E o 5972, tráfego que o precede, mesmo rumo, 9 milhas, mantém 270 de ground speed, Alfa Tango 72.